Ei, olha aqui, ouça o que eu tenho pra te falar. Demorou, mas dessa vez, acho que rolou. Demorou, mas dessa vez, o nosso amor se encontrou. Essa é mais uma nossa, mais uma baseada em fatos verídicos. Pablo Benício. O mundo preço girar e fez medo afilar. Talvez a gente se encontrasse sempre vai voltar. Já sabe o nome do homem.